3604, fora de 10, 80 POP. 80, 2 e 10, a alterna Confins? 10, Confins, 80. Táxi aprovado via parte principal, Índia Alfa, torre 118 menos, ponto de espera, ajuste no 097, bom voo. Parte principal, Índia Alfa, ponto de espera 286, 3604, bom voo. O 1435 autorizado a linha e manter. Taxi 3012, POB 96, autonomia de 3 horas, alterna Salvador. 923, táxi aprovado, ideal, ponto de espera 186, ajustado na 097, bom voo. Teve táxi ideal, ponto de espera 186, via 312. Décima 8. 19, obrigado, bom dia. Bom dia, da 3663. 3663, contato radar, Peugeot 340, saída Dael. 340, Dael, pode falar Dael? Da 1-5-0, POB? 1-5-3. Sim, tem 1-5-3, Galeão, 13-45. Tá aprovado o táxi, parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera 1-0, lá 2-186, com ajuste 1-0-1-7, bom voo. Galeão, ponto de espera 1-8-6, ajuste 2-17, o nome de 1-5-9, para a cota. Tá pronto, tá 3-2-5-9. Curitiba, 360 aprovado, rota Pizulo 44, decola 1-0, com curva pela direita. Após, segue o perfil da Dael, Leida, voa Eudes, intercepta aerovia conforme após. 5064, código transponder, controle opere 1-9.8. Ok, autorizado para Curitiba, nível 360. Decola 1-0 com curva direita, na saída da Dael, após a Dael, voa Leida. E após Deus, intercepta Pizulo 44. Atenção no cabo, para Alfa 3-9-0, Curitiba. 5064 é o transponde, 1998 é o controle. O TAN 3859. Confere e chama o controle para o posicionar no fase 3. Camarão. Mike Eco Delta desconsidera reportar 3 milhas, reporta girando base para 1-7, Mike Eco Delta. O 1435 autorizado a decolagem da pista 1-0, vento 1-4-0 nós, 1-4-0 graus, 7 nós. Autorizado, sim, tá. M225 ali mantém. 7-0-0-3, so contact us, frequency 125 decimal 45 or 126 decimal 85. 125.45 for 126.85 for November 7-0-0. 629, Mike Rudolph. 150 graus, meia dúzia de nós, Mike com Delta. Deixa para um no meu pé. Reporte na rotação. Exatamente. Oito, boa. Chané 6225, tem livre decolagem da pista 1-0, vento 150 graus, meia dúzia de nós. Contato radar, Tupanjou 240, saída da EL. 240, saída da EL, 435. Passaria 2223, contact, repeat, frequency 126.0. 126.0. Controle 135. Liga gol no 4. Tá, 160 no final. 1-60? Agora está na... mantém ponto de espera para pista 1-0. Oxenê 6225, decolado aos 17, controle 199, decimal 8. 19-8-6-2-2-5, boa. 1-60. Autorizado, 1-60-1-4-3. Controle, boa tarde, bom dia. 6225, cruzando 1300. Chané 6225, contratado ao número 320, saída MOM. 320 MOM, 6225. Cadê a galera? Para o controle? TAN 3304, tem livre decolagem da pista 1-0, vento 1-30 graus, 8-9. Decolagem da 1-0, TAN 3304. Correu, Papa Romeo, November, Sierra November. Papa Romeo, November, Sierra November, reporta final 2 milhas da cabeceira 1-7. Portão 4, segundo plano para o push back saneamento. Alterna. Trip taxi autorizado. Via participar em ideal, faça ponto de espera no 0, lá torre 186, com ajuste no 0, no 7. Podia só confirmar o alternado, por favor? Salvador, ideal, faça ponto de espera 186. Correto, bom voo, bom final de semana. Bravo. TAN 3303, decolada zona 9, controle 199, decimal 8. 98, bom dia, 3303. Bom dia, Chanel, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Channel 6312, após a rolagem do tráfego na cabeceira da 10, autorizado ali em manter pista 10. November CA 90, que livre pouso na 17, o vento 110 graus, 79, que negão 10, 17, o CA 90. November, vai para o pátio aqui, tá? Confirme o pátio, November. É o pátio número 5, né? Que o hangar da AD. Paciente. Gol 1923, autorizado a decolagem da pista 10, vento 110 graus, 79, o que negão 10, 17. Oxanel 6312 ali, mantém pista 10. Alfa Vista Juliette, chama a torre, 1-1-8, decimal 6. Controle agora para 2, 118, decimal 2, Alfa Vista. Comandoro, 3304 da TAM, possibilidade de voar arborda presente? TAM, 3304, autorizado a arborda, obrigado, 3304. Eu, Dadael, Leida, pode lida, voa bridge, alta 70, vê se é conforme. 5047, transponder, controle 198. Afirmativo. Autorizado Campinas, nível de voo 360. A rota veio posicionou 1-6, decolando ao 10, após curva pela direita, no perfil da Dael Leda. Após Leda, voa bridge, ao interceptero via 5047, o transponder, controle opera em 1-9-8. Campinas 3-0, seguindo volta, posicionou 1-6, queda 10, curva direita. Leda depois bridge. É Leda Bridge. E 5034 é o responde 19.2.2 pro 52 na base. Isso, confirmando a saída é o Leda Bridge e o transponde é o 5047. Bridge 5074 transponde, do azul 4427. Não, 47 responde. Isso, 5047 transponde. Chame no 3 quando for para o puxa acionar. Amarelo, tudo bem. Se tiver questionamento no 43 ou TRAM, 3859. 3859, aprovado no 3, chame o táxi. Deve deixar o táxi, tá? 3859. TRAM 3304, autorizado elétrico. Olha, Lefa, muito obrigado, 3304. TAM 3620, a sua dedicação é chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. TAM 3620, mantenha a chegada. Alfa Victor Juliette tem livre pouso na cabeceira, na pista 17, o vento 120 graus, 6219, que é legal no 017, Alfa Victor Juliette. Livre pouso na 17, Alfa Victor Juliette. Na 63212, decolado aos 24, controle 199.8. 199.8, bom dia. Dedicação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. Motório, bom dia, Chanel 6302. Marca 2600. 2, contato radar, surgiu 350, saída PUCA. Saída PUCA 350, 6312. 5, código transponder, controle opera em 199, decimal 8. Chané 6225, chame Recife na frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Desde no ano, Guarulhos 360 aprovado, só um minuto cópia. Prepare a Arbor. Arbor. A 3304, chama Recife na frequência 126 decimal 0. Recife 260, 3304, bom dia. 35221, decolado aos 26, controle 119 decimal 8. 98527, bom dia, obrigado. 5221, desculpa. 6225, a frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 3547, controle Salvador. Boa tarde, bom dia, 35221, decolou na sua escuta, saída a bordo. 35221, contato radar, sujou 200, saída a bordo. 200, saída a bordo, 5221. Libera a restrição de 4000 do 5221. Pronto, cópia. Guarulhos 360, rota via Pesolo 21, da cola da 10, curva pela direita, no perfil da Arbor, após voa Elefa em Electroceptero Via. 5101, código transponder, controle opera em 199, decimal 8. Confere, chama quanto ponto para o posicionar no 09. Gente, após a retaguarda está livre, azul chama o táxi. Estou com a aeronave da um Airbus da TAM cruzando agora a retaguarda, após o tráfego está livre no portão 03, chama o táxi. Aqui, passagem aeronave, está livre, portão 04, sim, mantém a posição, então o gráfico da JUG já foi autorizado, 3 é o próximo. Eu não confio, mas se girar o nível de voo 100 antes das 15 milhas? Afirmativo, vai cumprir. É que se não tivesse problema, eu poderia acelerar. 5221, não. Pessoal está autorizado no parte 3, chame táxi. Nove, ele mantém pista no zero. Minha 3, 1, 2, chame Recife agora na frequência 125, decimal 4, 5, alterna 126, decimal 8, 5. Recife 4, 5, alternado 2, 6, 8, 5, braço, 8, 5, 3, 2. Pista para 2000 pés, ajustou no 0, 1 no 7. Índia Alfa, teu ponto de espera 1-0, lá 1-0-8-6, ajuste 1-0-1-7. Índia Alfa, ponto de espera 1-0, lá 1-0-1-6. Obrigado. O ajuste azul na fase. O jet após o azul inicia de imediato, puxe. Ok, após o azul retaguarda, livre de imediato, pushback, chame táxi, o F-58-1-1. Saída da El Leda. 360, alguma possibilidade de voar na proa de da Elda presente? 3859, autorizado da El. Direto da El, para 3859. A 3620, autorizado LS, reporte autorizado. Autorizado LS, está voo 1888, desça para 3, seu pés, ajuste 907. 3017, boa noite aqui. Mano, gol 1883, meu pé. 3000, gol 1888. A9911, vai seguir o web, via parte principal em D-Alpha, até o ponto de espera, lá 1886, o ajuste 90, 97, morreu. 399 foi instruído ali em manter pista no zero. Azul 4299, autorizado decolagem da pista no zero, vento 130 graus, 629. Gol 1884, informe do site de casa. Gol 1888, informe do site de casa. Tá tudo vendo, gente? Gol 1888. 3620, complete aproximação, torre 1886. Uno 34, 4 horas de confins. Aprovado via India e Alfa, 208 menos ponto de espera, o ajuste 10 na série. De 98, bom dia. Bom dia. Gol 1888, 2017 para 1809. Controle Salvador, bom dia, o azul 4299 decolado na sua escuta. Azul 4299, subanjou 360, saída da El. Para 360, nada El, 4299. Salvador, bom dia. 3660, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso na pista 10. Vento agora é 140 graus, 8 nós, o que é legal no 0, 17. Tem condições de alinhar e decolar de imediato? Web 5819, alinha e decola de imediato, então no zero, vento 140 graus, 8 nós. Agora.